Na tarde desta quarta-feira, dia 13 de março, sendo assinado uma parceria entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, com a Academia Like aqui no bairro 7 de setembro. Delegado Bruno Éfori, da Polícia Civil, também trazendo aqui seus policiais. Uma parceria muito importante para a Polícia Civil, delegado. Exatamente. Nesses 10 anos como delegado de polícia, é a primeira vez que eu participo de uma solenidade como essa, em que uma academia disponibiliza seu espaço para o treinamento dos policiais. Isso faz com que não só o condicionamento físico deles melhore, mas também a autoestima, diminuição de estresse, isso faz com que melhore a qualidade do trabalho e a sociedade ganhe com isso. E os policiais civis ficaram felizes com essa parceria? Exatamente, alguns policiais já aderiram e outros que tomaram conhecimento desse acordo, desse contrato firmado, já estão iniciando suas atividades essa semana, inclusive. A polícia bem preparada fisicamente, é claro, ajuda no combate aos crimes aqui no município e em todo o Brasil. Exatamente, as forças de segurança pública trabalham estritamente ligado com o condicionamento físico. Então isso é extremamente importante não só para a Polícia Militar, que tem um trabalho preventivo, um trabalho mais ativo, mas também para a Polícia Civil, com um trabalho investigativo, em que há necessidade dessa qualidade de vida para desempenhar um bom trabalho. Doutor Bruno, aproveitando a entrevista, qual o balanço que o senhor faz do seu trabalho nesses dois primeiros meses, já entrando o mês de março, metade do mês já, o balanço que o senhor faz do seu trabalho aqui em Gaspar? Acredito que um trabalho positivo, nós já fizemos algumas operações policiais, fizemos alguns cumprimentos de mandado de prisão e busca, totalizando aproximadamente 20 presos já nesses primeiros meses. Eu, na verdade, tenho um perfil um pouco mais investigativo, em virtude do meu trabalho em Blumenau por 8 anos na divisão de investigação criminal. Então, fizemos essa divisão, inclusive, interna na delegacia, onde o outro delegado, o delegado Rafael, pegou a parte não investigativa e eu peguei a parte investigativa. Então, nós temos vários trabalhos em andamento e é questão de tempo para que a gente possa desempenhar um bom trabalho e colocar mais gente presa aqui em Gaspar. Conversamos agora com o Tenente Douglas, comandante do Corpo de Bombeiros de Gaspar, também presente nessa solenidade de parceria entre o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, com a Academia Like. O Corpo de Bombeiros recebeu bem essa notícia dessa parceria, comandante? Sim, muito importante essa parceria com a Like, né? A gente agradece muito a Like ter disponibilizado essa questão do pessoal estar fazendo treinamento aqui na academia. É muito importante para os bombeiros militares estarem preparados com o condicionamento físico adequado para o atendimento da emergência, né? Então, nós fazemos treinamentos ali no quartel para questão justamente de, por exemplo, resgate veicular, estamos fazendo agora, né? Atendimento pré-hospitalar também, né? Mas, além disso, o bombeiro militar estar com o condicionamento físico em dia é muito importante para a eficiência desses atendimentos, né? Então, a gente faz também no quartel, né, o treinamento, o condicionamento físico, mas o bombeiro militar podendo treinar aqui na academia está favorecendo ainda mais esse condicionamento. Então, além de colaborar com o efetivo do quartel, esse ato da academia também está colaborando diretamente para o atendimento para a sociedade. Então, isso é muito importante, volta para a própria sociedade. Major Pedro, comandante da Polícia Militar de Gaspar, também presente nessa solenidade de parceria da Academia Like com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Civil. Major, essa parceria vem em boa hora para a Polícia Militar? Com certeza, Gil. Nós, desde que assumimos o comando, estamos aí tentando priorizar a prática da atividade física para os policiais militares de Gaspar e Ilhota. Sabemos da importância não só para a manutenção da saúde, mas também para o próprio serviço operacional, em frente às dificuldades aí que diariamente os policiais militares estão se deparando. É necessário que haja um bom condicionamento físico, uma boa saúde para que possa fazer frente, né, a esse tipo de ocorrência. Então, com certeza, vem uma excelente hora essa parceria aí com a Academia Like, na figura do Seba, aí, o proprietário, um grande parceiro nosso, e que vai ajudar bastante com que os policiais militares estejam mais motivados ainda a praticar atividade física, seja no horário de folga ou o planejamento da atividade física obrigatória durante o serviço, que vai ser feito também, nada mais justo, né, que o policial militar que tenha que ter o condicionamento físico melhorado, tenha o tempo para fazer isso também durante o serviço. Até a própria distância da academia com o batalhão da Polícia Militar. Sim, a proximidade aqui da academia com a nossa companhia de Polícia Militar facilitou bastante o nosso planejamento e com certeza vai cada vez mais nos aproximar mais da atividade física e melhorar o condicionamento dos nossos policiais militares. Vamos conversar agora com o Seba, que é o proprietário da Academia Like aqui no bairro 7 de setembro, que está firmando essa parceria com a Polícia Militar contratar o Corpo de Bombeiros e também com a Polícia Civil. Seba, como surgiu essa ideia de fazer essa parceria com os órgãos de segurança da cidade? Em conversa com um cliente nosso aqui, até meu amigo pessoal, o soldado Krebs, ele solicitou uma atenção especial ao grupamento que vai fazer parte agora do pelotão de patrulhamento tático. Se a gente poderia oferecer algo diferente para eles, porque eles exigem um pouco mais de preparo físico. E eu, juntamente com meu sócio Vanderlei, a gente sentou e em comemoração aos nossos 10 anos que a gente faz esse ano, o Grupo Like, a gente resolveu fazer essa parceria. Então, hoje policiais militares, civis, bombeiros militares, bombeiros civis profissionais não pagam mensalidade para frequentar a musculação das academias do Grupo Like. Da Academia Like, no bairro 7 de Setembro, falando sobre a parceria firmada com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Civil, Gil Dias para a Rádio Sentinela.